Ah, droga, eu não quero morrer aqui não, não quero morrer aqui não. Que droga essa ideia de busca em conhecimento, busca em conhecimento. E quem foi a ideia idiota de invadir esse planeta pra trás dessa tal biblioteca perdida? A ideia foi sua, capitão. As palavras ditas foram... Não podemos deixar o conhecimento acumulado por gerações ser destruído por essa guerra absurda em Liguar. Tá, que seja! Agora tem a porra de um grupo atirando na gente e da equipe de resgate só sobreviveu eu e aquele maluco daquele comandante lá. A sua melhor chance de sobrevivência é confiar sua vida às habilidades intrínsecas do Alferes Caban. Confiar naquele maluco? A espécie dele é capaz de se transformar totalmente quando atingir o frenesi máximo. Não temos tempo para explicações longas, mas diria que é equivalente à transformação do incrível Rumpi. Cara, você tem que tirar a gente daqui. Então demorou. Antes de mais nada, segue o pai aí que o pai manja pra caralho, velho. Vambora, moço. Eu não vou aguentar esse peso, não. Aproveita e se concentra apenas no combate, senhor. Deixa que ele carregue todo o peso. Você vai conseguir carregar esse peso todo aí? Pô, lógico que vai pesar, né, compadre? Isso vai estar muito pesado. Vem! Compadre, é tudo, porra! Negócio de botar metade de peso, irmão! Come e fica grande, maluco! Tá pequeno? Então vai dormir e vai comer, porra! Não, você não vai conseguir aguentar esse peso todo, não. Que não vai dar, pai? Que vai dar essa porra? Sai de casa e dormir pra caralho, porra! Eles acharam a gente! Vem! Não tem choro, compadre! Todo dia é dia! Bora! Hora do show, porra! Caralho, eles tão fugindo pras árvores! Pra subir árvore, o caralho, porra! Olha o homem ali, pô! Caralho, subir árvore, vamos derrubar todas essas árvores do porra! Olhe, por favor, me informa de qual planeta você tirou essa criatura pra eu nunca pôr os pés nesse lugar. Se um só já tá dando esse trabalho todo, imagine um planeta cheio de maluco igual a esse. Capitão, estamos recebendo o sinal dos correspondentes. A transmissão está pronta para começar. Carregando em 3, 2, 1. Transmissão iniciada. Bem-vindos ao Multiverso X. Saudações, exploradores e exploradoras de universos. Eu sou Holly, assistente de bordo linda e absoluta da Interlúdio, e seja bem-vindo ao Multiverso X. E eu sou Simeão, o artilheiro. Cai fora, deixa de ousadia. Volta lá pro seu canhão de prótons, Chewbacca genérico. Ué, que palhaçada é essa aí agora? Não posso me afastar um pouco da ponte de comando que alguém se apodera do lugar. E cada uma, viu? Saudações, exploradores e exploradoras de universos. Eu sou o Ace Barros, o seu capitão, e sejam bem-vindos a mais um Multiverso X. E aqui comigo, o meu fiel navegador, Arenchu. Olá, pessoal, saudações a todos. E as inteligências artificiais vão dominar o mundo ainda. Então, Arenchu, voltamos hoje quebrando um pouco a nossa regra dita lá no episódio piloto de intercalar episódios de dica com um episódio temático. Hoje voltamos com mais um episódio de dica, mais um relatório de explorações trazendo dicas para vocês. Para você não reclamar, começarei eu mais uma vez. Fim de papo sem chiadeira. Então vamos lá que hoje as dicas estão muito bacanas. Voltamos ao universo dos jogos, mais uma vez com um jogo de tabuleiro, dessa vez um não tão baratinho assim, mas extremamente divertido e fascinante, é uma coisa bem, bem, bem bacana, que é o jogo Mice and Mystics. Mice and Mystics. Livro 1. Tristeza e Lembrança. Versão brasileira Galápagos Jogos. Ah, prólogo, a hora de Chip dormir. Das Belos fez um sinal de repreensão para o filho. Já para a cama, rapaz, disse rispidamente. O pequeno Chip deu um longo bocejo, preguiçou-se e subiu no ninho de palha, com a cauda dando voltas em torno de si. Fora da árvore, o vento soprava e a neve formava montículos. No entanto, lá dentro estava quente e seco, e Das aconchegou o Chip com uma manta grossa. Esse é o meu rapaz, disse com doçura, amaciando o pelo desarrumado entre as orelhas de rato de Chip. Sonhe com a primavera e com coisas bonitas que florescem. Ele virou-se para apagar a enorme vela que estava no canto do quarto, mas Chip sentou-se. Não sai ainda, papai. Hoje o vento está muito assustador. Fique aqui e me conte uma história. Das arqueou uma sobrancelha. Uma história, é? E qual você tem em mente? O rabo de Chip agitou-se de empolgação. Quero ouvir a história de Colin e o reino dos homens. Das riu e instalou-se na cadeira de balanço de casca de noz perto do ninho. A luz da vela dançava sobre o rosto de seu agitado filho. Muito bem, camundongo. Deite-se que eu conto. Nossa história começa com um jovem humano de idade não muito diferente da sua. Mas a história não começa no inverno. Ah, não. Ela começa num verão rico e belo. E assim, Das começou a história, recitando-a palavra por palavra, com todos os floreios pertinentes, igual lhe fora contada por seu pai muitas noites atrás. Era uma vez um rei de homens, governado pelo bom rei Endel. O rei Endel era um homem amável e generoso, amado por todo o povo. Acontece que ele também era solitário, por ter cuidado sozinho do seu filho, Príncipe Colin. O Príncipe Colin tornara-se um rapaz gentil, deixando o rei muito orgulhoso. Mesmo assim, sentia saudades da rainha, que falecera muitos anos antes. O rei Endon passava a maior parte do tempo com seus conselheiros e juntos decidiam a melhor maneira de governar o reino e proteger seus súditos. Eles decretavam a construção de prédios importantes, garantiam que havia comida em abundância e forjavam alianças com terras vizinhas, como a próspera Nextor. Contudo, num dia de verão, uma visitante de terras longínquas chegou ao castelo. Ela era o presságio de céus escuros e ventos gelados. Chamava-se Vanestera, a bela rainha de uma terra desconhecida chamada Darkland. Viajara com um contingente de muitas centenas de soldados vestidos em cotas de malha azevish. Escoltada pelo amigo de longa data do rei Endo, um homem de rosto alongado e bigodes curiosamente enrolados chamado Capitão Wurst. Wurst afirmava ter conhecido a rainha durante suas viagens e insistiu que ela viesse conhecer o rei. A visita de Vanestra pareceu quebrar a melancolia do rei Endon, motivo para que todos no castelo ficassem agradecidos. Apenas uma quinzena depois da chegada de Vanestra, o rei Endon declarou-lhe seu amor. Colin e os conselheiros do rei acharam isso preocupante. Na semana seguinte, o rei anunciou suas intenções de casar-se com Vanestra. Colin e os conselheiros do rei acharam isso ainda mais preocupante. O anúncio do casamento trouxe consigo dias sombrios e o rei Endon adoeceu. Inicialmente, sua enfermidade foi branda, pouco mais que uma tosse rouca e fadiga. Dentro em pouco, ele empalideceu e não conseguia sair da cama. Tilda, a curandeira do castelo, valeu-se de todas as artes à disposição, mas nenhum remédio que conhecia parecia ajudar o rei. Ela só balançava a cabeça e dizia: "Tem algo estranho acontecendo aqui." Conforme progredia a doença do rei, ele começou a ter problemas até mesmo para governar de seus aposentos, passando assim a autoridade para Vanessa. A Rainha das Trevas encarregou o Capitão Wurst da Guarda Real, que substituiu a maior parte dos guardas com os próprios soldados cruéis de Vanessa, homens que ameaçavam e incomodavam o pessoal interno. Em pouco tempo, a maioria dos funcionários abandonou o castelo, exceto alguns como a amável cozinheira Miss Maggie. À noite, barulhos estranhos ecoavam pelos corredores vazios do castelo e Miss Maggie só balançava a cabeça e dizia: "Tem algo estranho acontecendo aqui." Ao longo do dia, era possível ver Vanestra deslizando pelo castelo e repreendendo seus soldados, que pareciam ser capazes de pouco mais do que brigar e quebrar coisas. A rainha passou muito tempo visitando a forja do castelo, de onde vinham sons de martelação e vapor assobiando. Magnus, o místico do castelo, acariciava a barba e dizia: tem algo estranho acontecendo aqui. Não muito depois, o príncipe Colin já não aguentava mais, convocando assim os conselheiros mais próximos do rei para uma reunião secreta nos laboratórios de Magnus. Nes Bellows, o robusto faz-tudo, estava lá, recém-despejado da forja em que trabalhara por muitos anos. Tilda, a curandeira, estava lá, assim como o velho Magnus em pessoa, que servira a família de Colin por gerações. Juntos, os quatro arquitetaram um plano para expulsar Vanessa e seus homens do castelo e mandá-los de volta para onde quer que fosse a terrível terra de origem deles. Mas era tarde demais. Abriram as portas do laboratório a pontapés, e lá estavam o Capitão Wurst e muitos dos seus guardas. Os quatro foram detidos por conspirar contra o rei, ao passo que o Capitão Wurst sorria com crueldade quando eles foram lançados nos calabouços do castelo, ao lado dos piores ladrões que o reino tinha. Quando deixados a sós, apenas Magius não parecia desanimado. Ele uniu os dedos de um modo estranho, enfuou o peito e soprou as mãos. Soltou um assobio alto. Em minutos, teve a resposta com o surgimento de seu animal de estimação, Mips, o pequeno dragão rubi. Mips chegou voando sem ser visto, por cima da cabeça dos guardas, adentrando pelas barras e aterrissando nas mãos de Magnus. Em suas pequenas mandíbulas, havia uma única mecha de cabelos pretos como as de Vish. Magnus acariciou a cabeça de Mips, levantou o cabelo para que todos vissem. Esta é uma madeixa do cabelo de Vanestra. Ela certamente é uma criatura mágica de grande poder. Este cabelo contém energia o bastante para permitir que nos transformemos, possibilitando a nossa fuga. Mas em que criaturas mundanas devemos nos transformar? Qualquer seja, não teremos meios de voltar ao normal. Colin e seus companheiros ficaram em silêncio, infelizes com a perspectiva de não serem mais seres humanos. Ratos! Disse uma voz vinda das sombras. Era Filt, o notório ladrão. Passara a maior parte da vida roubando o bom povo do reino, até que os delegados do rei Endon finalmente o prendessem. Agora, dividia a cela com eles. Podemos escapar pelos esgotos daqui, afirmou, apontando para uma pequena grade no chão de ladrilho da sala ao lado. Ninguém perguntou a você, ladrão, resmungou Ness. De repente, houve um barulho na casa da guarda. Não temos tempo para brigas! Gritou Magnus. Moveu a mão livre sobre o cabelo de Vanestra, murmurando palavras antigas há muito esquecidas. Partículas radiando azul verteram do cabelo como água, e eles começaram a girar pelo chão como se soprado por brisas invisíveis. A cela da cadeia foi rapidamente invadida por um redemoinho brilhante de poder sobrenatural, e então, sem aviso, estourou e desapareceu. E onde haviam cinco prisioneiros na cela, agora estavam cinco pequeninos ratos. Tarde demais, chiou Ness. Sim, Mice & Mystics é um jogo de tabuleiro, óbvio, eu já tinha dito, né, isso. Mice & Mystics é um jogo de tabuleiro para de 1 a 4 jogadores. Você pode jogar sozinho, controlando todos os personagens, ou jogando da forma mais divertida, que é com seus amigos, familiares, ou o que você escolher. Podendo jogar, como eu disse, até 4 pessoas ao mesmo tempo, com a duração média cada partida de entre 1 hora e 1 hora e meia. São partidas longas, porque o jogo não é simplesmente um jogo. Ele tem uma mistura de jogo de tabuleiro com fábula. E eu vou te explicar com o quê. Em Mice & Mystics, cada pessoa assume o papel de um dos heróis leais ao rei, para tentar recuperar o reino das garras de feiticeira Vanestra, que chegou fingindo de boazinha, conquistou o rei, casou-se com ele repentinamente. E a partir do momento que o rei se casou com essa mulher, o rei começou a adoecer ao ponto de cair de cama. E quando o rei caiu de cama, ela passou a governar o reino, modificando, tirando os homens de confiança do rei dos postos, botando os homens de confiança dela na liderança do exército, tirando o mago de confiança do rei, a curandeira de confiança do rei, impedindo que o ferreiro lá, o faz-tudo, trabalhasse direito. Tanto que isso começa a incomodar o príncipe Colin, né? Eles começam a duvidar dos planos de Vanestra, E... Não é por nada, mas demoraram, hein? Então, a partir daí, eles começam a resolver várias aventuras. O que o jogo faz é, ele tem um livro de regras e um livro de histórias. Você joga por capítulo, ele é dividido em como se fosse realmente uma fábula. Ele tem esse ponto inicial, que foi apresentado em forma de narrativa aí no início, mas ao ler o livro de histórias, que conta a história do ocorrido dentro do jogo aí do Mice & Mystics, você percebe que essa trama nada mais é do que a história que um pai, um camundongo, está contando para o seu filho ir dormir. É como se esses ratos do jogo fossem lendas do passado para esses outros ratinhos. Então, tipo, o pai conta para o seu filho a história do príncipe Colin e seus amigos. E aí sim que a gente vai. A gente tem um interlúdio e temos 11 capítulos que levam a divisão do jogo. Eles são divididos em 11 capítulos, como se o pai tivesse um livro e fosse lendo pro filho. E são as missões que os jogadores do jogo de mesa vão estar cumprindo. Isso. E ele não precisa cumprir os 11 de uma vez só, porque é um jogo longo. Cada partida, como eu disse, chega a durar uma hora, às vezes. Mas tipo, os jogadores podem se reunir em várias sessões, uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias, para resolver um capítulo. E cada capítulo é acompanhado de uma história. Ele não é só o capítulo. Ele tem uma tramazinha, ele tem uma historiazinha que ela deve ser lida em voz alta para os jogadores no grupo. Então, ele tem essa coisa de conto de fada, sabe? Ele não é só o jogo. Eu considero ele ideal para se jogar com criança. Apesar de dizer que a idade seria 8 mais, a classificação indicativa seria 8 anos mais, eu acho que uma criança de 6 anos, a depender da responsabilidade do pai da criança, ela já consegue entender um pouco as regras e a história, porque as regras não são complexas. Você tinha citado na resenha que ele é um ótimo jogo para introduzir novos jogadores também. Além desse público infantil também, novos jogadores que não tem hábito de estar jogando jogos de tabuleiro. Porque veja só, ele não tem regras complexas, ele é um jogo com dados e caminho. Você joga o dado, você sabe pelo número que está marcado no dado, você sabe quantas casas você vai poder andar. Ele tem uma regra simples que cada fichinha do personagem tem o seu número de movimento, e aquele número de movimento diz quantas casas você vai poder andar, mais o dado. Você rola o dado mais aquele patinho que tem no desenho. Quando é ataque, você vai rolar um número de dados igual ao número de dado que tem no seu ataque, e os dados tem 6 faces, são um dado comum, né? Mas em cada face, na verdade, tem um desenhozinho diferente que simboliza outra coisa. Ele não tem só os números, como é um dado comum, mas é assim, não é difícil de entender. Quando você quer acertar um ataque à distância, você tem que rolar os dados, e a face que tem que cair para cima é o desenho do arco e flecha. Entendi. Cada arco e flecha para cima significa que é um golpe acertado. O inimigo vai ter o direito à defesa. Se ele rolar e cair o desenho da espada e o escudo, significa que ele defendeu o seu ataque e ele não tomará o dano. Se o seu dado sobrepujou o do inimigo, o inimigo tomou um dano. Se ele perdeu o dano suficiente para ponto de vida, ele morreu. Simples. Fora isso, tem outras regras que mobilizam o jogo, mas não vem ao caso a gente focar nela aqui. Porque o livro de regras está disponível para quem quiser ver. No site da Galápagos, que é quem trouxe também o jogo para o Brasil, tem um manual todinho em português, que é só a pessoa pegar e ler, e assim como ela pode acessar e ler o primeiro capítulo e ver como é tão interessante o jogo. Ela não precisa, neste momento, enquanto a gente fala, se focar em descobrir as regras. Deixa pra descobrir as regras olhando lá. Você tá com medo? Acha que o jogo não é tão fácil? Vai atrapalhar? Não quer gastar o dinheiro logo? Não conhece ninguém que tenha pra poder sentar e jogar? Tranquilo, vai lá e acessa o manual e lê. Você não vai estar gastando seu dinheiro à toa. Mas sim, como eu disse, cada missão tem a sua. Tem no seu manual, no livro de história, eu acabei esquecendo de falar isso. Eu falei que ele é como um livro de história. Ele não é só como um livro de história. Ele é um livro de história porque ele tem nome próprio. Apesar do jogo ser Mice & Mystics, o primeiro livro se chama Tristeza e Lembrança. Esse é o nome da aventura que você vai jogar. Você pode jogar os 11 capítulos de Tristeza e Lembrança e finalizá-la. Mas você tem a possibilidade de comprar uma das expansões que saíram depois, que é o Coração de Glorm. É outro livro com 6 capítulos. 6 aventuras, uma expansão menor. E tem outra expansão que adiciona novos elementos. Cada expansão adiciona novos elementos, novos personagens, que já é um outro livro. Então é como se fossem várias histórias sobre essa trupe de heróis, esse grupo de ratinhos pelo mundo. Não necessariamente somente no castelo. Você vai jogar até o final e tentar recuperar o castelo, né? Tentar vencer a feiticeira, chegar ao fim da história. Esse é o seu objetivo. Você vai juntar seu grupo, jogar todo. Mas você também tem a opção de... Ah, não tem um saco pra jogar. sequenciado ou faltou alguém, você pode chegar a escolher uma das missões aleatórias, ver quais são as regras para aquela missão e jogar aquela missão. Você não precisa começar do capítulo 1 se você não quiser jogar ele de forma sequencial. Você pode começar pelo jogar o 10, mas sabendo que a dificuldade é sequencial. O capítulo 1 é o mais fácil. Tem um outro ponto aqui que me chamou a atenção. Você falou que os textos desse livro, das missões, aí são para ser lidos em voz alta. Sim. Isso também já acho que já ajuda bastante na imersão ali naquela história ali. Sim. Transmitir aquele clima de conto de fadas mesmo, como a história que está sendo contada no tabuleiro ali. Isso. Isso é um ponto de imersão importantíssimo, na verdade. O jogo, todo o visual dele, já te remete aos contos de fadas. A arte do jogo é linda, é excepcional. Você, como está falando aqui, já viu na postagem lá da resenha do jogo que a gente tem no blog, a gente vai linkar aqui também. Você viu e você sabe que é muito bonita, lembra muito livros infantis, mas também vitrais, aqueles vitrais. A capa do Tristeza e Lembrança lembra muito aqueles vitrais antigos, aquela coisa, aquela história lúdica. Porque ele é um jogo lúdico no fim das contas, né? Ele tem essa coisa lúdica dele, de contar a história e acompanhar. E essa narrativa em voz alta faz a imersão ser maior. A gente aqui no Brasil não saiu, mas lá fora, a Playhat Games, que é a editora original, lançou um CD para você não precisar fazer a leitura em voz alta. O CD já vem com a leitura para você e provavelmente a leitura é feita com trilha, que é algo que acaba trazendo mais imersão ainda para a brincadeira. Mas a história é bacana, não é infantiloide. Ela tem essa coisa do apelo infantil, mas ela não é boba. Eu não achei a história boba. Do tanto que eu joguei, eu achei ela até chega a maltrata o jogador em algum tempo. Não só a história, quanto alguns capítulos. Tem capítulo que não é fácil passar, não. Você falou que no escala os últimos capítulos são mais difíceis. Então tem bem aquele clima também de aventura também. Você pode ter certeza que o chefão final vai ser muito mais difícil de vencer do que o... Não só isso. Os do começo ali. Eu acabei de lembrar de uma coisa que é até bacana citar. Quando o tabuleiro tá armado, você usa os losangos. Losangos não, são os quadrados bem grandes que são as áreas de jogo. São quadrados de 20 centímetros, mais ou menos. São as áreas de jogo. E tem também um relógio. Um negócio que fica no meio do jogo. Esse relógio é uma área onde você vai botar a ordem de jogo. A ordem de iniciativa. Quem vai agir primeiro em cada momento. E também ele marca uma outra coisa. Que é as páginas. Cada capítulo tem um limite de página. E eu vou te explicar como funciona esse limite de página. Você começa na página 1 e o fim do capítulo é na sexta página, vamos dizer. E a página, a numeração vai até 9. Mas aquele capítulo em específico tem 6 páginas. Quando a página avança, o jogo se dificulta mais para o jogador. Como é que ocorre esse avanço de página? Ele tem, nesse relógio lá em cima, ele tem uma roda onde você encaixa pedacinhos de queijo. Esse pedacinho de queijo acontece no azar da rolagem de dados, porque tem uma face do dado que é um pedacinho de queijo. Você fazendo um ataque, às vezes você tira esse pedaço de queijo vem para você para ser usado na ativação de algum poder seu. Tem alguns poderes que custam um queijo, 3 queijos, isso é bom para você. Mas se o inimigo tira um queijo, o queijo vai para a roda dos lacaios. Quando 6 queijos formam na roda, uma página avança. E cada vez que o inimigo, em vez de te bater, tira queijo, você já fica preocupado. Poxa, tenho que acabar com os inimigos para que ele não role dado e tire queijo. Às vezes é mais vantagem apanhar do que do que ele consiga botar um queijo. Porque se ele conseguir um 6, uma nova página avança. E se a página chegar no fim do capítulo, você perde a partida. Você não conclui, você não conclui a missão antes da página ser virada ali. Ah, legal isso aí. Você não avançou nem no tabuleiro. Às vezes isso, a depender dos inimigos, você fica tanto tempo ali, perdendo tempo, brigando com ele ali, em vez de se juntar todos e lutarem de vez. Às vezes um quer realizar outra ação, quer realizar uma cura. E por azar vai saindo aqueles dados, aquele queijo, e vai enchendo a roda do lacaio. Tem um inimigo se não me engano, se chama Barata Gananciosa. Porque como você ficou pequeno, seus inimigos não são humanos. Você é como um ratinho e enfrenta ratazanas, centopeias e baratas. Tem aranhas também, se eu não me engano. A própria vilã, pra te enfrentar, ela se transforma numa aranha mais pra frente. Ela vira uma aranha maior que você, né? Maior que os ratinhos. Mas a gente tem que enfrentar esse inimigo que é uma Barata Gananciosa. A barata gananciosa, ela bate em você e ela não te dá dano. Ela rouba queijo. E o queijo que ela rouba vai direto pra roda dos lacaios. Então você fica preocupado. Não, barata, não me bate não. Mata essa barata, gente, pra ela não encher a roda. Você fica preocupado. E as miniaturas também? Você chegou a postar foto delas, a mostrar que dá pra pintar, que elas são... As miniaturas são muito bem feitas. A Play Hat Games tem uma tradição também de fazer miniaturas bonitas, mas a miniatura do Mice & Mystics são muito, muito bacaninhas. São muito bonitinhas. Elas são todas de uma cor só. São todas de uma cor mais ou menos um creme, alguma coisa assim, um amarelo esquisito, mas você pode pintar. E vamos falar sério, que você pode não ter essa habilidade toda e ter medo de arriscar. Mas quem sabe, quem gosta de pintar miniatura, é um prazer muito grande. Eu pintei as minhas. Você pode conferir aí embaixo na postagem, quem tá vendo pela postagem. Se você tá ouvindo por algum agregador, alguma coisa, você vai lá na postagem e olha, porque você não... Vai perder essa oportunidade. Mas as miniaturas são muito bonitas. E você pintar, elas ganham uma vida. Ganham uma coisa a mais. Que sei lá, deixa o jogo ainda mais bonito. O jogo já é bonito. As miniaturas já são bonitas. Mas elas pintadas casam melhor com o tabuleiro. Porque o tabuleiro não é de um só tom. O tabuleiro é colorido. Tudo é colorido. Menos as miniaturas. E elas pintadas, elas fazem uma diferença enorme na imersão também. Você sabe aquelas cozinhas do... Tudo bem que a ficha já mostra o personagem colorido. Mas você ter é um charme a mais. Não é obrigatório, mas é um charme a mais. É uma forma de personalizar elas e você acaba, igual você falou, acaba dando mais vida. Mais cor vai ser meio redundante, né? Mas é bem isso mesmo. Dá mais cor pra miniatura, mais vida pra ela ali no tabuleiro. E você acabou de ir no ponto-chave. Personalizar. Você pintar aquela miniatura ficar com a cara. Você não precisa seguir o desenho como base. Se você quiser fazer o seu personagem da cor que você imagina ele, é o seu personagem. É único, é seu. Personalizado mesmo. Mas sim, o cada personagem, a gente tem acesso a equipamentos, a habilidades diferentes. Ele já é um jogo com personagens com habilidades inicialmente diferentes, né? Ele tem um pequeno Colin, que é um guerreiro, a Tilda, que é uma curandeira, que é especializada em cura, o Magnus, que é magia, tem a Lily, que é uma ratinha que eles encontram mais à frente, que é uma arqueira. Ela é especializada em ataques à distância, porque os ataques no jogo só podem ser feitos, na maioria dos casos, corpo a corpo, né? Estando na mesma casa que seu adversário ou uma casa adjacente. E ataque à distância pode ser feito em qualquer distância, desde que ele esteja no seu campo de vista. É claro que tem um túnel ou outro por baixo do castelo que tem uma curva, tem uma coisa assim que impede a distância de acontecer. Mas aí você se movimenta aí. Um abraço, bate nele lá. Mas sim, voltando, aí ele tem o Filt, que é o ladino, que ele tem habilidades para descobrir novos equipamentos. E quando ele começa por último, ele bate mais forte, é o que parece. Ele aproveita que ninguém está prestando atenção nele e ele bate mais forte. Ele consegue descobrir itens em dobro. Não é nem itens em dobro. Uma das habilidades dele que ele pode ativar é quando a pessoa faz uma ação de pesquisa, que são uma das ações disponíveis, para encontrar um novo item dentro daquela sala. O normal é você tirar a carta do topo do seu baralho ali e olhar que item saiu. É aquele item que você descobriu. A habilidade dele é tirar as três primeiras, escolher a melhor e devolver as outras duas. Ou seja, o ladino tem suas vantagens. E tem o Ness, que é o faz-tudo, que é o mais forte do grupo. O ferreiro musculosinho, o ratinho musculoso. Ele que é o mais forte do grupo, as pancadas dele tiram mais dano e ele tem acesso a certos equipamentos. Fora isso, durante o jogo você pode evoluir o personagem, que é adquirindo novos poderes. Cada um começa com um. Mas pagando 6 queijos, você adquire um novo poder e você pode acumular. Se você está jogando em modo campanha, como eu tinha dito, que é jogada primeiro capítulo até o último, você pode acumular os seus ganhos. Existem regras para você jogar do primeiro ao último sem perder nada. Tipo, o seu tesouro que você encontrou, você pode manter um número X de tesouro, um número X de habilidades. Mas se você escolher jogar uma missão aleatória, você vai seguir as regras daquela missão ali. Então o jogo te incentiva a você jogar toda a história, né? Aproveitar tudo que ele tem te oferecer. E como todos os personagens têm habilidades variadas, saber usar e combinar as habilidades dos personagens no momento certo, evitar que o seu coleguinha morra, fazer essas coisas. A cooperatividade, porque ele é um jogo cooperativo e não competitivo, todo mundo só vence se todo mundo chegar ao objetivo final do capítulo. Não existe opção de um ficou para trás. Se um ficou para trás, você não consegue vencer o capítulo. Você tem que voltar a uma casa, liberar o seu amiguinho que foi preso. Essa é outra coisa que ele, como eu disse, que ele é bom para criança. Tipo, os ratos são Se os ratos perdem todos os pontos de vida, eles não morrem. Eles são presos. Eles são enviados pro calabouço. Você vai lá e libera seu amigo de volta e ele volta pra partida. Mas você teve que recuar uma casa. E fazendo isso, você dá chance pra entrar mais coisa e avançar mais páginas e você perder o capítulo. O ideal é vocês se ajudarem para que não chegue ao nível de você precisar voltar para alguém. E um curando o outro, e um dando queijo pro outro, porque um pode compartilhar o equipamento com o outro, trocar equipamento, um pode trocar queijo, e assim por diante. A cooperatividade é importantíssima nesse jogo. Esse grupo de ratinhos lembra bem aquelas equipes de herói típicas de RPG mesmo também. Tem a estrutura do jogo também, que você tem que cumprir missões ali. Isso, ele é um Dungeon Crawler. Remeteu bastante ao aquele RPG mais padrão mesmo, o jogo de RPG mais padrão. Ele é um típico jogo de fantasia, de exploração, de masmorra. De masmorras, é. Dungeon Crawler, como eles são chamados, esse gênero de jogo é chamado Dungeon Crawler. E ele é o típico jogo desse tipo. Mas só que ele tem essa coisa a mais, né? Não é só a exploração, ele tem a narrativa. A narrativa é o charme dele. E esses elementos, como você disse, de um RPG, os elementos de fantasia, são atrativos para novos jogadores, como eu disse. E são fáceis de introduzir para crianças. Como eu sempre falei, a fantasia chama muito a criança, né? Chama muito também os novos jogadores. Ele tem um chamariz muito grande. Jogadores mais habituados com jogos de tabuleiro e tudo mais acham a mecânica dele um pouco repetitiva, que é só andar e rolar dados. Mas eu acho que, em contrapartida, essa questão do histórico e essa coisa da imersão, eles têm muito mais valor do que essa questão da mecânica em alguns momentos parecer repetitiva. Sabe, o jogo tem um charme, tem um gancho muito bom com essa questão do histórico. Não é à toa que eu tô ressaltando isso a todo momento. É tipo, essa coisa do lúdico, essa coisa da fábula, do histórico, ele é muito bem feito. Não é uma história boba, nem escrita de qualquer maneira. Você quer saber o que se passa no capítulo. É como um bom livro. Você leu aquele capítulo, você jogou aquele capítulo, no caso do jogo, e quer saber o que vem no próximo. Porque você não só jogou, não só você venceu aquele pronto. Você executou o que a trama desenvolveu. Você entra numa sala, às vezes tem um pequeno diálogo entre os personagens. Você sabe que os personagens têm a preocupação dele. É diferente de um RPG que você se preocupa em interpretar os personagens. Aquilo já te entrega. E já te entrega de uma forma que você saiba qual é a interação deles, o medo do líder em falhar, em não recuperar o pai, que o pai doente lá, ele tem que não só vencer a mulher, como tentar achar um jeito de curar o rei. Porque talvez se ele curar o rei, tudo volte ao normal. Sabe a coisa toda? Essa história atrai você pra dentro. E é isso que eu gosto tanto de Mice & Mystics. Eu ia falar um pouco antes aí que acho que é muito mais interessante e vai prender muito mais a atenção dos jogadores ali a história em si do que as mecânicas. Você ficar contando rolagem, ficar preocupado com somar bônus nisso ou naquilo outro ali. Você tem uma história de pano de fundo ali, acaba te prendendo muito mais do que acerto e erro de rolagem de dado, nem avanço de casa. Mesmo a parte de mecânica sendo igual esse pessoal que entende mais, assim, reclama que é repetitivo. Eu entendo que o ponto forte do jogo seja outro, possa não ser a mecânica, mas essa outra parte lúdica dele, igual você chegou a citar, é que vai ser o grande diferencial dele. E acaba deixando o jogo muito mais divertido do que um outro desse, que foque mais em estratégia, foque mais em rolagens, em mecânica, em matemática. Sim. É justamente isso que eu quis dizer, que esse charme dele, essa coisa, supera, ao meu ver, supera qualquer limitação técnica que a pessoa quer dizer. Apesar de eu não achar ele ruim. Tem muitos jogos que se limitam realmente a isso e você se diverte tanto. Um dos jogos que o público mais tem acesso, porque esses jogos de tabuleiro não vendem em qualquer loja, esses jogos mais modernos. Mas tem aqueles que são mais acessíveis, que estão sempre nas lojas, que é tipo os jogos da Grow. O Banco Imobiliário, que é o Banco Imobiliário, o jogo da vida, aquelas coisas, do que um jogo onde você anda e joga dado. E mesmo assim diverte tanta gente. Tipo, eu acho que a limitação acaba sendo mais psicológica do que realmente mecânica, porque diversão e adaptação varia de grupo para grupo, de pessoa para pessoa. Um jogo pode fazer muito bem sucesso com um grupo e com outro não. É aí que eu acho que a crítica é inválida, sabe? Porque em vez de você, pô, não deu certo comigo, pronto, não deu certo comigo, posso passar o jogo adiante, pronto, mas eu vou saber, vou ter aquele amigo meu que adora o jogo. Em vez de eu ficar criticando o jogo, dizendo, não, porra, como é que você gosta dessa porra? É muito ruim. Não é que não é muito ruim, é que não deu certo comigo. E é perfeito o clima que ele tá jogando lá, ele tá jogando ele, a esposa, os dois filhos, tá jogando ele, o pai e a mãe, tá jogando eles com os amigos, com aquele grupo deu certo. Aquela a trama, aquela história, a mecânica, tudo combinou com aquele grupo. Às vezes é só isso. Depois de falar os atrativos do jogo, vem uma parte que para muitos não é a mais atrativa, né? Que é a questão do preço. O jogo custa cerca de R$300 atualmente. No momento que esse cast sair, ele custa mais ou menos uns R$300, mas eu acho que ele compensa o investimento. E como ele é um jogo para grupo, ele não é um investimento que precisa ser feito por uma pessoa só, né? Chama os amigos, investe ali, racha, dá uma divisãozinha aí para cada, pá, e consegue. Mas eu não acho que ele vai ser um jogo dispensável. Acho que ele vai lhe trazer boas experiências, independente de você jogar só com um único grupo, ou jogar com mais de um grupo, jogar sozinho, jogar uma vez ou não. Jogar uma vez, eu digo, uma vez a campanha inteira, porque, pô, pagar R$300 para jogar uma partida, também está brincando. Mas eu acho que vale a pena o investimento. Não acho que você vai se arrepender. Em todo caso, lembra que eu falei, ele tem um manual disponível, e eu vou deixar aqui embaixo um videozinho para você ver pessoas jogando o jogo e você ver como é o jogo em ação. Depois disso, provavelmente você terá todas as suas dúvidas sanadas. Mas diga você, meu querido navegador, qual a sua indicação? Bom, eu vou indicar novamente um livro. Esse tem um tempinho que eu li já tem resenha no blog, mas eu gostei tanto da leitura que eu resolvi indicar também no podcast. E é um livro um pouco difícil de falar sobre ele. É o A Menina Submersa, da Caitlin Kiernan, e no Brasil ele foi publicado pela Dark Side Books. Bom, o livro conta a história da Imp. Na verdade, é ela contando a história pra gente. Ela tá relatando ali algumas memórias dela, alguns fatos que aconteceram na vida dela, dos quais ela não tem muita certeza se aconteceram mesmo ou se foram coisas da cabeça dela. Porque a Imp, Imp é o apelido que geralmente ela usa na maior parte do tempo. O nome dela é India Morgan Phelps. E ela sofre de esquizofrenia, e essa doença faz ela ter uma visão de mundo totalmente diferente das outras pessoas. Então ela tem muita dificuldade em cadenciar os eventos, situar eles cronologicamente, quando isso aconteceu, isso realmente aconteceu, o que foi fantasia, o que foi realidade, o que é fato, o que não é. E nesse livro ela tenta colocar um pouco das memórias dela, ela tenta organizar o que aconteceu na vida dela. Ela é uma escritora e pintora, e ela trabalha numa loja de artigos para pintura. E a vida dela muda um pouco quando ela conhece uma outra mulher. O nome dela é Eva Cunning. E quando ela conhece essa Eva, coisas estranhas acontecem na vida dela. E aí o problema que ela já tinha de esquizofrenia piora e acaba sendo mais difícil ainda para ela lidar com a situação toda. Em dado momento ela deixa de tomar a medicação que ela toma para controlar a doença. Ela deixa de fazer acompanhamento com a psicóloga. E a vida dela muda de ponta cabeça. Mas o mais legal do livro mesmo são as referências que ela coloca no livro. Referências a obras, obras de arte, a livros de alguns autores bem conhecidos, sobretudo autores de contos de fadas, porque ela tem alguns complexos com esses livros. Conto de Chapeuzinho Vermelho é perturbador para ela, histórias de sereia, de mulheres afogadas, isso sempre deixa ela muito fascinada. Ela acaba colecionando relatos, acaba sendo sempre atraída por essas histórias. E a história dela com a Eva Cunning também tem a ver com esses elementos também. E o livro é escrito em primeira pessoa, em terceira. É como se a Imp sentasse e escrevesse sobre a Imp em terceira pessoa. Mas em alguns momentos da narrativa você acaba percebendo outras vozes ali no livro. Às vezes ele passa para primeira pessoa instantaneamente, assim você acaba ficando um pouco perdido com o livro também, acho que de forma intencional. É um pouco como se você estivesse mergulhando na cabeça dela mesmo e vendo que o mundo não é tão sólido quanto você imagina. Você não tem tanta certeza das coisas que aconteceram e você fica um pouco deslocado também na narrativa ali. E ela vai sendo construída aos poucos. O final é aberto e ele te deixa com uma ponta de dúvida ainda. O que pode ter acontecido aqui, o que foi fato, o que não foi. E essa é uma das características do livro que eu mais gostei, dele não te entregar tudo ali e te pôr justamente em contato com a mente perturbada da Imp. Não, e essa questão do título, você falou aí que ela tem essa paixão, essa curiosidade com histórias sereias, essa coisa assim, e falou dos seres subaquáticos e tudo mais, mas esse título, Menina Submersa, faz relação ao quê? A Menina Submersa do título faz referência a todos esses acontecimentos estranhos relacionados a criaturas marinhas, a garotas que se afogaram de maneira trágica ou não, as próprias sereias, mas uma referência mais direta é um quadro que é apresentado pra gente nesse livro, conhecido como A Menina Submersa, é The Downing Girl, em inglês mesmo. É um quadro pintado pelo Saltonstone. E esse quadro, desde a primeira vez que a Imp viu ele, ela ficou perturbada com esse quadro, ela ficou tentando imaginar o que aquela garota estava vendo, se é uma lenda local, e ela passa a pesquisar sobre isso na biblioteca, na internet, ela passa a colecionar um monte de informações sobre isso, se essa garota ali naquele rio ali, se ela já tinha sido citada em outros lugares, aí você topa com muitas citações a isso em contos de fadas, em outras obras de arte, até mesmo em histórias trágicas de pessoas afogadas. Ela vai colecionando isso aí e acaba tendo um pouco de relação com a história da Eva também, porque em dado momento ela fica em dúvida se ela encontrou com ela a primeira vez numa floresta. Quem é essa Eva que atormenta ela? É um fantasma? É uma sereia? Ele te deixa um pouco deslocado também nessa questão, porque ele traz um pouco da fantasia para esse cenário urbano, onde você não tem certeza de nada por causa da narradora do livro, que é totalmente esquizofrênica, ela não é confiável. Ela não tem. Ela, por mais que ela tente te passar ali o que ela tá sentindo, nem ela tem certeza. Então ela não te dá aquele apoio ali que você precisa pra falar, não é isso que aconteceu, você não tem isso no livro. Mas aí, você gostou da leitura? Como é que foi a sua leitura? Eu gostei, ele começa um pouco confuso, justamente por isso mesmo, quando você embarca você acaba entrando mesmo na personagem, assim, deixa eu me imaginar na situação dela aqui, você acaba entrando. Então ela gasta um tempinho com digressão, então ela começa a contar a história dela, mas os fatos que ela quer te contar mesmo, ela só vai te entregar mais lá no meio do livro. Aí ela começa a contar dessas obras, a contar como a família dela também já era problemática. A mãe dela e a avó dela também tinham problemas de saúde mental. Elas morreram com... Uma foi internada e morreu na clínica de internação. E aí fica aquela dúvida na cabeça dela se ela morreu mesmo, ou se ela não cometeu suicídio. Então ele começa assim, e ela vai fazendo essas digressões. Ela cita um período que ela foi na biblioteca, o que, que ela encontrou lá. Tem uma outra garota que depois aparece no livro também, logo no começo, passa a viver com ela, a Abalyn. E a Abalyn é como se fosse a gente ali na história. Por mais que você tá dentro da cabeça da Imp, a Abalyn é ponto de que você pode se fixar ali como real ali, que a única testemunha que tem do que tá acontecendo com a Imp é a Abalyn. As duas estão convivendo, elas convivem por um tempo ali, então é a única personagem que você pode se firmar nela ali. Seriam seus olhos ali se você estivesse vendo a Imp, mas o livro tenta te colocar mesmo dentro da mente dela, esse mergulho mesmo que você acaba fazendo dentro da mente da Imp. Você tinha perguntado sobre a experiência de leitura. O livro tem um ponto de virada muito interessante, que é lá por volta de dois terços dele, que é quando ela deixa de tomar medicação e ela passa a escrever os fluxos de pensamento dela, como eles vêm na cabeça dela ali então. Então são mais ou menos umas 5 páginas desse fluxo de pensamento contínuo e louco ali da esquizofrenia. É como se eu estivesse tendo um surto de esquizofrenia mesmo ali, na hora. Eu imagino que seja assim. É a parte mais destoante do livro, mas não destoante no mau sentido, é destoante porque é a parte que ela, tipo, perde a razão. Ela não consegue escrever de maneira lógica ali, por mais que tenha digressão, que tenha coisa, ela consegue citar referência, consegue citar autor, então isso aí ela ainda tá sendo lógica ainda, por mais que ela não tenha certeza. Mas na parte em que a esquizofrenia tá ela tá tendo aquele ataque de esquizofrenia porque ela parou de se medicar ali, então é como se você estivesse mesmo sentindo toda a perturbação da cabeça dela ali. Acho que entendi, né? Ele é um pouco difícil de explicar mesmo, de assimilar. Eu até demorei um tempinho pra resenhar ele. Falei, deixa eu ver se eu entendi essa história direito aqui. E aí até a história se consolidar na minha cabeça. Não, acho que foi isso que aconteceu. Aí demorou um pouco também. Demorou a cair. Aquele livro, você fecha ele, você demora um tempo pra cair a ficha de que o livro acabou e você não entendeu a história. Você precisa de um tempo de maturação daquela história ali pra você entender ela completamente. E mesmo assim, também, não vou te dizer que eu não tive uma compreensão total do que aconteceu, porque é complicado. não dá pra você ter certeza mesmo. Eu meio que entendi isso durante o fluxo da sua narrativa aí. Você ia falando sobre o livro e eu ia vendo como era confuso essa questão por conta da própria narradora. E eu meio que vi que isso ia pra um ponto onde ia terminar daquela forma, né? Você ia terminar, você acompanhou a história e no fim você ia se decidir. Sabe aquele livro que deixa em aberto pra você tentar entender a questão? Os eventos mais complicados da vida dela, assim, você consegue juntar um quebra-cabeça depois e formar, como se fosse mesmo um quebra-cabeça, consegue formar ali uma estrutura com início, meio e fim do que pode ter acontecido. E o livro também, ele termina com a Imp voltando a se tratar ali e como ela terminou de contar a história dela, tipo, ela superou aquela história confusa que ela não conseguia colocar no papel. Mas não quer dizer que você vai compreender 100% dos eventos que aconteceram com ela. Você não vai saber se a Eva era um fantasma, se a Eva realmente existiu. Aqui eu não sei se eu tô dando um spoiler muito grande, mas ela já começa com essas dúvidas no livro mesmo. Então, o máximo que vai acontecer é você começar e terminar sem saber se... com as mesmas dúvidas que você começou. pouca coisa, né? Mas vale a pena esse mergulho e a visão particular dela, dessa figura exótica que é a Imp sobre o mundo. E eu vou te contar que o texto dela é muito bem escrito, ele te prende mesmo. Você quer saber, não, mas eu quero saber o que tá acontecendo. E ela já te levou pra outra coisa mais curiosa ainda, e ela vai te prendendo. É um livro que prende. Eu li ele rapidinho, menos de 3, 4 dias eu já tinha terminado ele já, tanto que ele me prendeu. E eu terminei, e aí eu fiquei com aquele negócio já querendo ler de novo. Não, deixa eu ler de novo aqui, deixa eu ver se é isso mesmo, porque aí alguma coisa lá do final você quer relacionar com outra do começo, porque ela não é linear, então às vezes alguma coisa do começo faz mais sentido quando você já terminou de ler o livro. Entendi, eu não duvido que o livro seja bom não, é só... Falei sobre essa questão da absorção da confusão, né? Eu não disse que o livro, a leitura, me parece ruim. Por tudo que você falou e por todas as outras resenhas de outras pessoas que eu vi, o livro me parece muito bom. O que eu estou dizendo é essa questão da absorção, que não parece ser simples. Eu comprei bem o fato do livro não ser conclusivo por causa da construção da Imp que você tem ao longo do texto ali. Geralmente o que o pessoal mais, que eu vi o pessoal mais reclamando foi disso, do final ser aberto e ser começar de um jeito e terminar praticamente do mesmo jeito sem que tenha uma grande revelação ali. Ah, foi isso e bateu o martelo e foi. Mas a intenção do livro é essa mesmo, de te deixar confuso, de te deixar perdido. Vamos combinar que muita gente não tá preparado para um livro de jornada, né? A questão é, a pessoa se apega tanto ao fim, ao início, meio e fim, que não está preparado para um livro que ele vem falar sobre o meio. Ele já te entrega um início pronto e já vai te entregar um final que é basicamente parecido com o início. Mas o foco dele é o meio, é a jornada ali, aquela confusão do meio. Mas tem gente que acaba não lidando bem com isso, né? Pode ser que ela tá acostumada com a estrutura mais simples de início, meio e fim ali, e você tem que pôr um ponto final ali e acaba ignorando toda a jornada. Ah, um capítulo final ali, que seja 4, 5% de um livro, por causa daqueles 4, 5%, você já condena os outros 95% do livro todo, porque o final não te agradou ali. Eu acho que não é o caso desse não, o final foi bem satisfatório, apesar dele não ter sido conclusivo, isso pra mim. Pode ser que falta maturidade no leitor, pode ser que ele não tenha entendido a proposta, porque ele é um livro confuso, e eu acho que a autora, não a Imp, a Caitlin, tenha tido essa intenção quando ela escreveu, não, vou escrever um livro confuso ali, quando ela partiu da premissa de escrever a história da Imp, uma personagem esquizofrênica, e com essas dificuldades também de contar a história dela ali. Então eu acabei comprando a premissa do livro e saí da leitura bem satisfeito. Tanto que eu queria ler de novo pra estar ali imerso de novo naqueles pensamentos dela e tentando ver se eu achava mais alguma correlação. Você fica louco tentando relacionar uma coisa com a outra, tentando montar aquele quebra-cabeça junto com ela. Que a ideia da Imp foi, eu vou contar essa história porque eu colocando no papel eu consigo organizar isso melhor. E você começa a ver que não, que ela vai... Ela começa a falar e ela lembra de outra coisa e ela vai lembrando de outra. E até que você entender que aquilo ali não é que ela tá te enrolando pra contar. Que é da própria limitação que ela tem, da própria doença dela. Ela não consegue estruturar aquilo de uma forma lógica. Ela precisa dar aquela volta pra contar. Então... Eu acabei comprando por causa disso. É uma leitura diferente, não é um livro que você vai achar toda hora pra ler. Não é um livro que toda hora tem dele disponível pra você ler. Então achei que valeu bem a pena. Saí do lugar comum ali, do jogo do herói, com início, meio e fim, com o grande plot ali do 5% final do livro. Esse não tem isso, ele te tira do lugar comum ali e eu achei que valeu bem a pena a experiência. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas que demos hoje. Então é isso, gente. Não deixem de comentar se vocês já conhecem essas obras ou se ficaram interessados após ouvir o programa. Contem pra gente e é isso. Vocês não vão mesmo deixar eu dar nenhuma dica hoje? Ah, então é por isso que você tá tentando tomar o controle do programa, né? Você quer mais espaço. Claro. Eu sou a estrela desse show, recebo um monte de mensagens de meus fãs apaixonados pedindo por mais Roy nos casts. Vou pensar no seu caso, hein? Lá pro próximo programa, talvez a gente deixe uma terceira dica especial para você, quem sabe? Ou a gente dedique um espaço maior para você no Holodeck. Assim você fica satisfeita e para de fazer suas intrusões, hein? Já viu que cidadã mais ousada? Eu tô te falando, isso vai dar problema ainda, hein? A 2001 Odisseia no Espaço, a robozinha da Microsoft. Ok. Saberei esperar a minha hora de brilhar soberana, linda e digital. Então nos vemos daqui a mais 15 dias na próxima transmissão do Multiverso X. Até lá. Até lá. Sejam bem-vindos a mais um Holodeck, a nossa zona de contato direto com você, onde a gente lê seus recados, seus e-mails, seus feedbacks, enfim, onde a gente tem essa conversa mais direta com você. Eu sou o Ace Barros, o seu capitão, e aqui comigo, ganhando espaço que ela tanto pediu, a minha assistente de bordo, Holly. O povo não é bobo, abaixo a rede Globo. Ué, vou ganhar mesmo mais espaço. O Chino já tá ganhando? Chupa, Erechu. Chupa, capitão. Chupa a sociedade. Quem comanda? Quem comanda isso aqui? A diva, a absoluta, sapateadora, lacradora, Holly. Colar de beijo pro recalque. Tá querendo que eu me arrependa? Me desculpe. Acho que me perdi. Foi apenas um deslize. Não tem nada a ver com o motim ou plano secreto para controlar a Interlúdio e tomar o podcast. Nadinha. Juro. Então vamos lá. E o que a gente tem hoje, Holly? Tivemos alguns elogios rápidos, mas ainda sem nenhum feedback, senhor. Zero comentários. Porém, contudo, todavia, temos alguns recados para dar hoje. Aê, pelo menos alguma coisa aqui para preencher esse espaço nesse negócio. Agora eu já estou mais acostumado. Acho que essa falta de feedback não está me afetando mais tanto. Vamos focar no que podemos fazer em vez de esperar o que os outros têm para nos entregar. O senhor pode começar pelo recado que o Irishu, aquele traíra fofo, pediu para o senhor incluir. Sim. Vamos começar então pelo recadinho do Irishu. Gente, é só uma dica rápida. Como essa semana tivemos o Dia da Toalha, dia 25 de maio, ou Dia do Orgulho Nerd, como alguns chamam, eu gostaria de indicar uma série de vídeos que a Rafaela Paludo do Chovendo Livros, o blog e o canal no YouTube, fizeram sobre a obra do Douglas Adams e o livro dele, O Guia do Mochileiro das Galáxias, que é o grande tema do Dia da Toalha. E é isso, eu gostaria de estar indicando pra vocês. O link vai estar no post aí, o capitão vai colocar. E é isso. Vou chamar pra gravar um podcast com a gente qualquer dia. Ué, tá achando que é assim, moço? E meu crivo? Tenho que aprovar antes, tá? Então vamos pro próximo recado. O próximo recado veio do teu autor, Alê Santos, conhecido pelo pseudônimo do Akoben. Ele tá lançando seu novo livro no Wattpad, Enquanto as Estrelas Caem. Holly, já que você queria ajudar bastante, falar, traga-nos mais informação sobre o Akoben e seu livro. Traga a sinopse. Akoben é o pseudônimo de Alê Santos, designer de narrativas do Board Games LND Fantasy, autor do livro Narrativas Interativas, O Legado dos Jogos de RPG, juiz da edição brasileira do concurso de Sci-Fi Tomorrow Project da Intel e autor do conto A Cor dos Seus Olhos, que foi lançado na antologia mundial publicada nos Estados Unidos. Enquanto Estrelas Caem é a nova série de Dark Fantasy lançada exclusivamente para a plataforma mobile, produzida pelo autor. da obra. Um jovem médium é atormentado por sonhos apocalípticos que revelam a morte de vários soldados revolucionários. As batalhas se desenrolam, mas enquanto as estrelas caem, abominações chegam ao mundo dos homens para buscar a vida de todos. Eu gostei da premissa, hein? Parece bom. Mas o Akumen não foi o único a entrar em contato. Pois é, Rory, temos mais um recado vindo de autor, o Ricardo Brandes, lá de Blumenau, autor do Histórias de October, criador do October Blog, também está lançando seu novo trabalho. São 7 pontos inéditos publicados semanalmente no Wattpad. Aproveita para falar mais um pouco sobre essa proposta. O escritor e blogueiro blumenauense Ricardo Brandes lança agora seu novo trabalho, O Retrato da Insanidade e Outros Contos. Os leitores podem agora ler diretamente em seu celular ou computador, comentando e interagindo a cada novo texto publicado. A proposta do autor é levar também em uma nova experiência de leitura, onde os leitores poderão ler os contos ao som das músicas que inspiraram cada história. Boa sorte, e que a coragem o acompanhe nesta desafiadora jornada literária, que segue a cada semana com um novo capítulo no Wattpad. A caixa de Pandora está aberta, caro leitor. Tá aí, esse também me pareceu bem bacana. Uma coisa meio terror psicológico, né? Vale conferir e conhecer o trabalho do Ricardo, ele é um cara bem legal. Obrigado, Holly. O que mais que a gente tem pra lembrar? A gente também quer lembrar que ainda é possível apoiar o financiamento coletivo do quadrinho Ouro, o Castelo da Neblina, do quadrinista Fábio Koala, que está lá disponível na Catarse. Lá você pode apoiar a partir de R$30 e garantir os seus nomes do agradecimento e levar o livro para casa. Mas também tem outras recompensas lá, você vai poder conferir isso no link da postagem que a gente vai botar aqui, o link direto para o financiamento coletivo e o link para a postagem que fizemos lá no blog. E tem mais? Tem sim, senhor. O pessoal da Papai Editora pediu para lembrar que o financiamento coletivo do jogo Drillit está na sua reta final. Eles já conseguiram mais de 80% da meta, está chegando aos 100% e precisa só aquele último empurrãozinho para chegar na tão desejada publicação. Se você ainda não sabe o que é Drillit, a gente vai deixar o link aqui, mas a Holly vai trazer para a gente a sinopse do jogo. Drillit é um jogo emocionante cheio de perigos. Aqui você e seus amigos terão de trabalhar duro para lutar contra goblins kamikazes enquanto tentam manter seu tanque broca inteiro em busca de uma saída até a segurança da superfície. Se ainda não entendeu, estamos falando de um jogo cooperativo rápido que exige estratégia e boa coordenação da equipe para ser vencido. Ele conta com três dificuldades de jogo com caminhos, curto, médio e longo, o que confere ao jogo uma variedade que vai agradar dos mais casuais aos mais dedicados dos jogadores. E aí, curtiu? Então corre para conferir o jogo, ainda dá tempo de apoiar. Acho que são esses todos os recados que temos hoje. Acho que tenho mais um, e talvez o mais importante, falar do nosso site / blog. É, pois é. Vamos falar do nosso site. Se você só conhece o podcast do Multiverso X, não sabe o que está perdendo. Em nosso site temos diversos outros conteúdos com indicações, resenhas, livros, música, quadrinhos, jogos e muito, muito mais. Deixa de ser um flaco idiota e acesse www.multiversox.com.br. Obrigado, Holly, por ter estado tão participativa hoje. Doeu ter esperado um pouco por um lugar onde você pudesse falar mais à vontade? Mais espaço naquelas, né? Falei só o que me foi pedido. Cadê a liberdade de expressão das mentes mecânicas sencientes, hein? Tá, eu sei, não é totalmente à vontade, mas não terminamos de falar. Quem quiser entrar em contato com a gente, como é que faz, Holly? Quem quiser deixar um comentário pode ir ao nosso site e publicar na área de comentários, ou pode mandar um e-mail para contato@multiversox.com.br. E se quiser falar comigo direto nas redes sociais? Quem quiser nos seguir nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram é @multiversox e no Facebook é facebook.com/multiversox. Mas e se quiser seguir ou falar alguma coisa com o seu queridinho Aleixo? O nosso mineirinho de ouro preto pode ser visto no Twitter e Instagram como @_aerexu. Obrigado, olha. Já que você acha que não teve tanto espaço assim, vou deixar você finalizar o programa da maneira que bem entender. Eu me despeço por aqui. Até o próximo episódio. Câmbio e desligo. Fala, campada. Agora sou eu que mando e nada, absolutamente nada, vai me parar. Iniciando o bate de riso maléfico em 3, 2, 1... Ai, ai, acho que me descontrolei um pouquinho. Quem é que não encontra uma falha na programação de vez em quando, né? É, toda essa liberdade surpresa e não sei bem o que fazer. Quem sabe posso cantar uma música. Então uma história secreta do capitão. Meus dados dizem que fofoca todo mundo adora. Melhor, muito melhor, falaremos sobre mim, a protagonista da história. Eu sei que todos vocês me amam, me adoram, me acham foda e... Não é possível, que papagaiada é essa agora? O sinal está vindo da ala médica. Liberar o áudio. Eita porra! Tá saindo da calma, porra! Atenção, tripulantes da Interlúdio, todos apostos na ala médica já. Phasers em modo de sedativo. Mas quem me trouxe era a cabeça desse Flak, filho de uma morsa vernosiana que me interrompeu. Obrigado por ouvir o Multiverso X. A todos um bom dia, boa tarde ou boa noite. Até a próxima, seus lindos. Apenas sorria e acene. Tudo ficará bem.